falta faz o teu sorriso, me procurando pela casa, me dando um beijo de bom dia, depois do amor na madrugada. Não tenho mais quem se preocupa se volto logo pro jantar, sabendo que foi minha culpa aquele adeus no seu olhar. Tomo um banho, me perfumo, pego o carro e vou sem rumo, sem saber pra onde ir. Cada música que toca faz lembrar e me provoca te querer, te possuir. Não quero nem voltar pra casa, é tudo triste, é tão sem graça, sem você pra me esperar. Na balada eu amanheço, mesmo assim eu não te esqueço. Choro sem ninguém me ver chorar. É tudo triste, é tão sem graça, sem você pra me esperar. Na balada eu amanheço, mesmo assim eu não te esqueço. Choro sem ninguém me ver chorar.